O Radar Esportivo está chegando ao seu final, então chega aí daqui a pouco mais o Santa Demo, que vai tratar hoje sobre rock de protesto. Vem, tem, se não toda a equipe, acho que toda a equipe, né, Léo? Acho que daqui a pouco mais tá todo mundo chegando aí, então, a partir da 1h05 da tarde, exatamente, vai começar o Santa Demo. E claro, não se esqueça que na quarta-feira, às 5h05 da tarde, tem o Radar na Rodada, debatendo tudo sobre o meio de semana no futebol. E o Radar Esportivo volta no próximo sábado. Até lá. Tchau. A Rádio Universidade captou as ondas do esporte. Radar Esportivo, um trabalho de equipe feito para você. Radar Esportivo volta no próximo sábado, às 11h05 da manhã. Até lá. Rádio Universidade de Santa Maria, ZYK 292, 800 kHz, 10 kW. Emissora integrante da Coordenadoria de Comunicação Social da UFSM. Universidade, 13 horas e 2 minutos. Ter atitude é... Você sabe o que significa tarifa social? Não? Pois agora vou lhe explicar. A tarifa social é um benefício concedido pela Corsan aos usuários cadastrados nos programas sociais dos governos municipais, estadual ou federal. Quem conquista esse direito paga 60% a menos pela água nos primeiros 10 metros cúbicos de consumo. Para saber mais, ligue para o Corsan 24 horas, 0800-646-6444 ou vá até a unidade de saneamento mais próxima da sua casa. Hoje, mais de 240 mil pessoas têm esse benefício no Rio Grande do Sul. Esta é uma dica da Corsan, um patrimônio de todos os gaúchos. Mais saneamento, mais vida, mais saúde. Corsan, um patrimônio de todos os gaúchos e governo do estado do Rio Grande do Sul. Promover a igualdade faz a diferença. Você, servidor público estadual, municipal ou federal, e você, aposentado ou pensionista do INSS que são clientes Banrisul, já podem antecipar o 13º salário de 2014. Se você, servidor público, ainda não é cliente, escolha o Banrisul para receber o seu salário e também antecipe seu 13º 2014. Com taxas reduzidas e agilidade na liberação dos recursos, você ganha tranquilidade para fazer suas compras. Informe-se. Banrisul, evoluindo sempre com você. Soy latino-americano. Um passeio pela América Latina, entrelaçando todas as bandeiras. Nos ventos da Patagônia, do altiplano a Montevidéu. Todos os sábados, 3 horas da tarde, a Rádio Universidade AM apresenta Raízes da América. Uma produção de Chico Sosa. Foi alumbrando caminhos, soy el sol de la mañana, sudor de pueblo y antumú, de la tierra americana. Foi alumbrando caminhos, soy el sol de la mañana. Ô, seu Pedro, você consertou a cerca? Consertei. E preparou o pasto? Preparei. E marcou o gado? Marquei, sim, senhor. E também vacinou contra a febre aftosa? Seu Pedro? Não adianta cuidar de tudo e esquecer de vacinar o seu rebanho. A segunda etapa da vacinação vai até 30 de novembro para animais com até 2 anos. Pronafianos e pecuaristas com até 100 animais podem retirar a vacina gratuitamente. Procure a inspetoria do seu município. Secretaria da Agricultura, Governo do Estado. Promover a igualdade faz a diferença. A ONG Infância e Ação, em parceria com o Centro de Artes e Letras da UFSM, promovem o Bazarte. É no sábado, dia 30 de novembro. Das 2 até as 5 horas da tarde, o bairro Urlândia vai receber a visita da ONG Infância e Ação na Escola Municipal São Carlos, com apresentações artísticas e culturais dos alunos da UFSM. Serão vendidas peças de roupas, calçados e acessórios pelo preço de R$1, R$2 e R$3. Não deixe de aproveitar e leve as suas sacolas. É sábado, dia 30 de novembro, das 2 até as 5 horas da tarde, na Escola Municipal São Carlos. Participe! Oitocentos AM, Encontrei minhas fitas demo na gaveta. E agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade. Tarde, então estamos aqui no Santa Demo de hoje de rock de protesto. Agora 1h04, 1h05 da tarde. Estamos aqui na mesa eu, Carolzinha. Boa tarde, galera. Elias. Boa tarde. Na técnica, nosso mestre Renato Molina. Na edição, Leozinho também aqui da mesa do Santa Demo. E como eu disse, rock de protesto hoje. Enfim, acho que o tema surgiu em função dos protestos que aconteceram no meio do ano. E porque o rock sempre foi uma maneira de um modo de protesto, e as músicas, enfim, sempre trazem algo além de simplesmente o ritmo e a letra, sempre tem uma ideologia legal por trás. Mas, enfim, nas nossas redes sociais, facebook.com/santademo, twitter.com/stademo, ufsm.br/santademo e o nosso e-mail santademo800am@gmail.com. Entrem em contato com a gente, falem com a gente, mandem conteúdos pra gente, que a gente tá aqui pra isso, tá ligado? A gente tá aqui pra receber a galera que tá fora da cidade, que tá na cidade, enfim, músicas e bandas. A trilha da semana é Rage Against the Machine, com Rage Against the Machine, um álbum homônimo de 1992. Era um pouquinho a trilha pra gente ouvir. Eu acho que Rage Against the Machine é uma das bandas mais explicitamente politizadas, assim, né? Acho que todas as letras, assim, têm esse intuito de assustar e de falar sempre protestando, sabe? Acho que largamos é verdades na cara. É, assim, exatamente. Né? E o som, né, é muito pesado, assim, gritando, e é uma afirmação bem, bem legal da banda. Bom, agora eu vou chamar o bloco Pacto. Molina, toca a vinheta aí do Pacto. Ele é entusiasmado na música. Se você quer conhecer um pouco mais do que apenas ouviu... venha para o Pacto da Semana. Bom, o seguinte, então, a música Revolution dos Beatles, na verdade são duas, né, músicas, é Revolution 1 e Revolution 9. Daí a Revolution 9, ela é mais lenta, e daí o John Lennon resolveu dar uma agitada nela e realmente fazer ela ser uma música pra ser ouvida e com o intuito de dar aquela protestada. Então ela foi escrita durante uma meditação transcendental na Índia, né, que a galera da banda tava passando, e ela foi inspirada na situação global da época, que tinha a revolta estudantil em Paris, a Guerra do Vietnã, né, que realmente foi... A Guerra do Vietnã é assunto pra várias músicas de protesto, né, porque realmente foi uma coisa fora do normal. Tem muita banda que fez músicas e, enfim, tratando dessa guerra, né. Uhum. E também o assassinato do grandioso Martin Luther King, né. Daí, em 1968, que foi quando a música foi lançada, tinha todo aquele movimento hippie que estava emergindo, já estava consolidado, que era o paz e amor, né? Tinha tumulto político, repressão. E daí o John Lennon, com um interesse político crescente, ele se viu confrontando essas ideias e decidiu colocar esse sentimento sobre o assunto, né? Porque os Beatles, eles escreviam músicas, pelo menos no início, que eram mais a de amor e coisa e tal. Então, eles resolveram fazer essa música politizada, e o Paul McCartney, por exemplo, achou que essa música não, não ia rolar, sabe? Principalmente porque ela tinha... Era a primeira vez que eles gravaram, era uma música lenta e tal. E ele falou que não via nela um potencial, assim, pra ser hit. E daí o John Lennon, ele resolveu distorcer todas as guitarras e deixar um ar claustrofóbico pra música, assim. E daí é uma batera reta e até... E tem berros, né? E a letra com cunho social. E daí muita gente fala que essa canção pode ser considerada um precursor do punk. Por exatamente esse estilo, o punk é muito conhecido, né? Por ser assim. E também na letra da música fala sobre Mao Tse-Yang, que foi um político, teórico, né, líder comunista. Então tu vê muitos elementos assim na letra que remetem a esse cunho político mesmo. Diz assim, você diz que quer uma revolução, bem, você sabe, todos nós queremos mudar o mundo e coisa. Pois é, a Carol trouxe essas bandas, essa música e tal, como exemplo pro Pacto. Mas eu queria meio que emendar, assim, só com um comentário, porque eu também, a gente, vê, tenta buscar essas coisas diferentes, mas se tu for ver, né, o rock de protesto, no Brasil, principalmente, ele teve um lance muito forte, né, ali pelos anos 80, 90, e aí eu achei no Terra mesmo, no site Terra, uma notícia sobre algumas músicas e tal, de protesto, aquela coisa e tal. E aí, né, a primeira coisa que estampa, assim, nas notícias é que país é esse, né, do Legião. É, que é a mais... Que é a mais conhecida. Mas é a música que, né, não deixa de ser uma forma de protesto. E outras músicas também, como o Ultraje a Rigor, que cantava aquela música Inútil, a gente somos inúteis. E tem vários erros de concordância na música, que já é uma questão de querer protestar. É justamente pra afrontar, né? Isso aí. E ela foi gravada em 83, lançada em 85, né? E virou hino, assim, pros jovens e pra quem foi pras ruas no movimento do Diretas Já, essa música. Então... O Brasil tem um lance muito legal com rock de protesto, né, cara? Tipo, tu pega o Aborto Elétrico, que vem exatamente antes do Legião, Capital. Enfim, uniu as bandas, fez a banda surgir depois. Eles têm muita música de protesto. Titãs tem muita música de protesto. Nossa, Paralamas tem muita polícia, música de protesto, né? Tá, polícia, a primeira música que me vem na cabeça é Polícia, porque foi composta pelo Tony Bellotto. E ele foi depois dele ser preso, né, por porte de heroína. E aí os trechos da música dizem que ela existe pra ajudar, dizem que ela existe pra proteger, e eu sei que ela pode te parar e eu sei que ela pode te prender, né? Uhum. Então, é bem forte. Tem assim também Brasil, né, do Cazuza, que é bem Sim. explícita, ah, né? Também, mostra tua cara. O Barão Vermelho era demais também. Aluga-se, do Raul, nem tem, né? Eu vou rolar dela. É. Pois é, o Brasil tem um lance legal no rock, que a maioria, tipo, essa parte mais 80, 90, sempre tá ligado com o protesto, exatamente, né, cara? Pode ver que os caras não falam simplesmente, vamos falar de amor, vamos falar das loucuras do rock and roll, como muita banda gringa faz, tá ligado? Eles sempre trazem esse cunho mais político, enfim, esse cunho mais... E eu acho muito legal quando eles dão uma jogada nas palavras, assim, meio que mascaram o que querem dizer, sabe? E daí deixa e esse jogo meio E tem letras até amigo. Que são explícitas, né? Nomes de políticos e bem explícitos. Exatamente. Mesmo. Bom, outra música que eu trouxe foi do Country, Joey McDonald. É uma banda que ela durou 6 anos só, mas ela ficou muito, muito famosa por ter tocado no Woodstock, né? I Feel Like I'm Fixed to Die Rag, em 67 ela foi lançada. E daí o McDonald, que é o cara que canta a música, ele foi veterano da guerra do Vietnã. E muitas músicas em relação à guerra, elas são tristes e pesadas, assim, mas essa, ela é super irônica na letra, assim, então deixa um ar até meio harmonioso, felizinho, mas na real ele tá protestando, ele fala assim, vamos todos vocês, homens fortes e grandes, tio Sam precisa da sua ajuda novamente, ou seja, pra o governo quer recrutar. A campanha lá de recrutamento, tinha recrutamento no exército americano. Sim, justamente, né? Homens fortes e grandes pra poder dar todo o afronto, né? Daí ele diz assim que ele ficou preso num congestionamento terrível lá pelos arredores do Vietnã. E daí é muito dinheiro pra ser ver ainda, pra ser ganho ainda, abastecimento do exército com ferramentas de troca. Ou seja, ele fala de tudo isso muito ironicamente, né, na letra da música. E na última estrofe ainda ele é de forma muito provocativa. Ele fala que os pais, porque muitas vezes os pais incentivam os filhos, vamos lutar pelo país, né, ainda mais o dos Estados Unidos, que eles são patriotas, e daí ele diz que os pais receberão seus filhos dentro de um caixão. A guerra do Vietnã foi algo que motivou muito protesto nos Estados Unidos, né, cara? Tipo, acho que foi a única guerra que os próprios americanos... Não sei se foi a única guerra, mas enfim, atualmente tem as guerras mais contemporâneas que eles também sabem que, né, fim do petróleo. Mas nessa época, a guerra do Vietnã foi aquela guerra que os Estados Unidos... As pessoas dos Estados Unidos não apoiavam a guerra do Vietnã, tá ligado? Nem elas apoiavam. Então os músicos dali daquela época, eles faziam diversas músicas de protesto, tipo o que a Carol falou agora. dessa música aqui do Country Joe McDonald. Enfim, tem o Creedence, que tem músicas de protesto em relação a isso. Tem um monte de banda. Então, vamos botar pra tocar aí Beatles Revolution e depois Country Joe McDonald com Feel Like I'm Fixed to Die Rag. Toca aí, Molina. Well, come on, all of you big strong men, Uncle Sam needs help again. Got himself in a terrible jam, way down yonder in Vietnam. Put down your books, pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next up is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why we're all gonna die. Come on, Wall Street, and don't be slow. Why, man, this war will go-go. There's plenty of good money to be made. Supplying the army with the tools of the trade. Just hope and pray if they drop the bomb. Drop it on the Viet Cong. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next up is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why we're all gonna die. All right. Generals, and let's move fast. Your big chance is here at last. Now you can't go out and get those reds. The only good commie is one that's dead. And you know that peace can only be won when you've blown them all to kingdom come. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next up is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why we're all gonna die. Come on, mothers throughout the land, pack your boys off to Vietnam. Come on, fathers, don't hesitate. Send your sons off before it's too late. You could be the first ones on your block. Dad, boy, come home in a box. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next up is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why we're all gonna die. Hey, la da da da da da da, dee dee dee dee dee dee, bom bom, yeah. Number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine. Number nine, number nine, number nine. Bom, então, a gente acabou de ouvir, por último a gente ouviu o Country Joe McDonald, e antes a gente ouviu o Beatles, né, com o Revolution. Bom, tem uma música do, não podia deixar, né, de falar do Jimi Hendrix, daí tem todo aquele episódio, né, do Woodstock, no qual ele toca na guitarra o hino dos Estados Unidos, né, ou seja, e daí durante isso é coisa mais, é muito sentimento na hora que ele tá tocando. E daí, no meio da música, eles começam a bater na bateria e dar uns tiros de, como se remetesse a metralhadoras, né? Ou seja, pra fazer alusão à guerra. Ou seja, no meio de todo aquele patriotismo, né? Existe essa coisa tão ruim, que é tiro e morte e todos esses traumas da guerra. E ele quis fazer um contraponto, né? Esse paradoxo que tanta gente venera a guerra, mas na real não tem como ser uma coisa boa, né? E o patriotismo americano é algo muito forte, né, cara? Os caras são realmente apegados, né? Se for parar pra ver. Tem altos vídeos dos caras com Slash, um Zach Wilde tocando hino nos Estados Unidos no meio de um torneio, por exemplo, de futebol americano, de rock, enfim. E os caras, quando começam a tocar o solo, assim, em eventos, a galera para, é aplaude, fica frenética, tá ligado? Porque eles têm esse apego. Então isso do Hendrix tocar o hino no meio de um troço tipo Woodstock pra protestar contra a guerra, tocando o troço que é mais americano impossível. Foi um afronto, né? Foi um afronto, ao patriotismo. Não, e daí tem essa música dele. Daí ele tocou o hino, né? Depois ele tocou uma outra música. Mas essa Machine Gun, que é uma música que dura 12 minutos, a gente pode encontrar muito barulhos que remetem a sirenes, metralhadoras, aviões e todos esses gritos de guerra, assim. A música tem umas frases muito esparsas, que é pra remeter como o soldado estivesse mesmo na guerra, no campo de batalha, sabe? Então é uma coisa bem... Não, me perdi esse pá. Bom, e tem outra música também, né, do Ramones, A Comando, é o nome da música, é super direto, né, porque Comando é uma tropa de elite que pertence às Forças Armadas e ela é altamente qualificada a operar sob circunstâncias em ambientes impróprios ou contraindicados para outro tipo de força, assim, né, ela é a mais qualificada para isso. Então ela cumpre várias missões e tarefas e táticas altamente estratégicas, assim. Então, esse é o nome da música, né, do Ramones, que foi lançado em 1977. E Ramones é muito conhecido por, talvez, ele não falar de um jeito muito crítico, assim, né? As músicas, as letras do Ramones são muito simplórias, mas elas carregam, com certeza, uma crítica, né? E daí, na música, ele fala, por exemplo, sobre Hanoi, que é a capital e segunda maior cidade do Vietnã. Ele fala também sobre Berlim Ocidental, né, que com o muro de Berlim a Alemanha ficou separada. Então a gente pode ver que Ramones também, com toda essa simplicidade, eles estão envolvidos e principalmente quiseram colocar isso numa música deles, né. E tem outra música também que é do Raul Seixas, até ela falou antes. Aluga-se, né, que é um baita som também. Eu acho que o Raulzito é um... E nessa música é triplício, assim, né, a questão do protesto, é triste. Ela foi lançada lá em 80 mesmo, né, pelo Raul. Uhum. E aí, ela critica a invasão do capital estrangeiro no país, né, que permitiu a entrada de diversas multinacionais no mercado brasileiro. Certo. Raulzito era muito crítico, né, cara? É. Ele era, nossa, ouro de toda, uma música muito boa. Como é que ela... Raulzito, não vou lembrar o nome da música, mas enfim, que ele vai cantando todo um baiãozinho por trás, ele só vai largando as frases e vai criticando tudo que falaram da carreira dele, uhum, ligado? Ele faz uma música sobre ele mesmo. Uhum. O cara não... Sem comentários, fora, né? Esse som aí, ele propõe que o Brasil seja alugado, né, pra que explorem as potencialidades do nosso país, né? A solução pro nosso povo, ele vai dar. Que negócio bom assim, ninguém nunca viu, uhum, e tá tudo aqui, é só vir pegar que a solução é alugar esse país aqui, né, gente? E essa música, logo que ela saiu lá, foi censurada, né? Porque ela é triplícita, esse imóvel tá pra alugar, uhum, né? Uhum. E dá lugar pros gringos entrar, um afronto mesmo a toda essa invasão. É bem explícito na letra, é bem... E ela tem um ar tri descolado, assim, uhum, a música, né? Ela não é séria. Exatamente. Ela é bem dançante, assim, uhum, né? Muita gente conhece a música. E eu acho que muita gente, às vezes, canta as músicas e não tem noção do quanto é a crítica, assim, uhum, sabe? É, reproduz sem pensar, uhum, né? É bem... É realmente, porque também, essa música é triconhecida, então as pessoas cantam. E às vezes eu acho que elas nem, uhum, se dão conta da... E por ela ser tão dançante, é, né? É, e por ela ser dançante, exatamente. Ela... Então, vamos ouvir aí Jimi Hendrix, Machine Gun, depois Ramones, Comando, e Raul Seixas, Aluga-se. Toca lá, Molina. About a million or 2 million more of them, if we can get over the summer. Yeah. We'd like to dedicate this one to such a draggy scene that's going on. All the soldiers that are fighting in Chicago and Milwaukee and New York. Oh yes, and all the soldiers fighting in Vietnam. We'd like to do a thing called Machine Gun. Thank you. We'll be right back. som pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora da lugar. Os gringos entrar. Esse imóvel tá pra alugar. Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar. Tem o Atlântico, tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal. E o dólar dele paga o nosso mingau. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora da lugar. Os gringos entrar. Pois esse móvel está pra alugar. Ah! Hey! Sensacional, cara. Coisa linda. Ai, coisa do nosso querido Renato Molina, na técnica. Famoso timing. A gente ouviu aí, então, o Raul Seixas com Aluga-se. Também ouvimos o Ramones, né? E Jimi Hendrix também, que a Carol anunciou antes. Machine Gun e Comando. Show. Tá rebocado, meu compadre. Como os donos do mundo piraram. Eles já são carrascos e vítimas do próprio mecanismo que criaram. O monstro ciste é retado e tá doido pra transar comigo. E sempre que você dorme de toque, ele fatura em cima do inimigo. Nossa, o baiãozinho que o Raul metia nas músicas era sensacional, cara. Eu e os guris, a gente comenta que ele era um cara, ele era mais foda. Porque além de tocar rock and roll bom pra caramba, e música, e letra muito bom, cara, bem politizado, ele metia uns baião nas músicas, tá ligado? Ele metia baião, ele chegou a fazer as músicas brega, tipo, Tu És o MDC da Minha Vida, tá ligado? Que é um bregão violento. É muito bom, cara, é muito bom, é muito bom. É genial. Bom, agora o Léo vai dar um chego aí. Senta, Léozinho. Boa tarde, Léo. Boa tarde. Só lembrando também que uma das minhas músicas favoritas do Raul Seixas tem começa o seguinte assim: se agora pra fazer sucesso, pra vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar. E é só isso. Aí foi muito bem. É, Raulzinho era demais, Raulzinho era demais, demais. Pena que eu não vi ele, jamais vou ver, né? Mas, enfim. Ah, fica o triste. Legado ainda. Fica o legado, fica o legado. É, muito bom. Agora a gente vai fazer um outro bloco, então, que é o nosso Endiabradas. Então toca a vinheta lá, Molina. Essas mulheres têm o dom de fazer o mal. Entram em nossos ouvidos, nas entranhas de nossos espíritos. Elas são Endiabradas. Então, pro Endiabradas de hoje, bom, né, a gente sempre traz banda aí com a frente feminina e, querendo ou não, tem muita, muita, muita banda que protesta, né, o feminismo e outras causas também, mas assim, principalmente o feminismo. E eu trouxe uma banda que outro, no programa de hardcore eu também trouxe, que é a Devir, lá de Santa Cruz, porque eu acho que, bah, assim, ó, as letras são muito pra impactar mesmo, né? Eu trouxe até algumas letras pra ler aqui pra galera, porque a galera não vai entender na música, porque é hardcore, não, então... Por isso que eu trouxe pra ler pra vocês, tá ligado? Muito bom. Mas assim, Forgotten, por exemplo, ela diz: olhe pra mim, você pode ver meu rosto, estou tentando mostrar-lhe a corrida mais triste. Olhe para eles, a criança está chorando, não é dor de estômago, é o medo e raiva. Então, tipo, é muito forte os protestos, né? Até essa Forgotten é em inglês, eu traduzi ela, então... Mas é, poliglota que tu é, Alex. Outra letra deles também, que fala: eu sou como você e eu estou em qualquer esquina de salto alto e maquiada. É motivo de piada. Eu não faço por diversão, te dar prazer é a minha profissão. Eu estou à margem e você não é, e você não. Eu sofro agressão. Qual o problema em me procurar? Não reprima a sexualidade. Força física e intelectual. Nós também se vendemos. Legalize a prostituição. Regulamente a profissão. Então, tipo... Bah. Vários assuntos. Hein? É assim, tipo, um negócio muito forte, né? Tipo, e como é que tu conheceu a banda hoje? É de um amigo, dos amigos meus lá de Santa Cruz. O Zaka, a Yana. Então, tipo, o pessoal lá faz esses shows mais... Mas pra galera conhecida, eles vieram. Eles tocaram aqui esses dias. Teve show do Dance of Days, né? Uhum. E teve outras bandas também, Inseto Social, enfim, que tocaram. Exato. E aí eles também tocaram. Foi a banda que tocou lá também, a Devir. E, bah, eu acho muito massa porque eles falam também sobre o aborto e outras coisas que. Só que eles têm umas meio... Que são bem frisadas, assim, na questão de. E não deixa de. Quando eu falo em Endiabrados, eu não deixo de esquecer do Riot Grrrl, né? Do Riot Grrrl. Que também teve um programa aqui de Riot Grrrl, que fala sobre o movimento feminista, que começou com fanzines e festivais de hardcore. E a intenção era informar as mulheres dos seus direitos, incentivá-las e reivindicar esses direitos delas, né? Então tem muita banda também do meio feminista que... A percursora do Brasil, que foi a Dominatrix, uhum. Que é bem também... Uhum. As letras são muito, muito protestantes, né? O nome Dominatrix, ele passou a ser utilizado em 96. E a primeira demo deles foi lançada em janeiro de 96 também. Então, banda antiguinha já que puxou a frente do Riot Grrrl pro Brasil. E a gente vai ouvir agora esses três sons da Devir, que são Como Sobreviver Sem Autonomia, né, o nome já fica, tipo, bem explícito. Forgotten e Dialética das Emoções. Toca lá, Molina. Eles dizem que a vida está em primeiro lugar. Essas não são as nossas vidas. Ser cordial com Deus garantir a sua vasectomia. A culpa é dar fantoche para a repressão dos desejos femininos. Pode ser sua menina, com medo, perdedor. Passar e sair, vai levar uma dor. passing through your head. I give a shout out to the living dead. Stood and watched as the feds go centralized. So serene on the screen, you was mesmerized. Cellular phone sounding a death tone. Corporate just called, turn you to stone before you realize. They load the clip in army color. Said they packed the nine. They fire it at prime time. Voltamos aí, mandar um abraço pro Guilherme Porto, que tá na escuta. Guilherme aí Porto, do... o cara mais lindo da faca. Santa Ana. Entregou o TCC ontem, esse pau, assim. Querido. Grande Portinho. Abraço, Porto. Então a gente ouviu aí no bloco Endiabradas, A Dialética das Emoções, Forgotten e Como Sobreviver Sem Autonomia, com a banda Devir, lá de Santa Cruz. E eu esqueci de um detalhe, né? Que o nome da banda, Devir, tem um significado triforte, assim, tipo... Que Devir é uma palavra... Então, como vou explicar? Ela significa constante mudança, sabe? A transformação. Então, é um negócio assim, pra transformar-se sempre e nada permanecer no mesmo lugar. Então, muito bom. Esse é o nome, o significado do nome Devir. E a gente vai agora chamar uma entrevista que ficamos devendo na semana passada, né? Que foi com o Frieza da banda O Quadro, de Ilhéus, na Bahia. O Léo vai dar um parecer aí. Bom, semana passada a gente fez uma entrevista com o Frieza, o Nego Frieza, como ele é mesmo citado nas músicas da banda O Quadro. Foi o Santa Demo Hip Hop, né? Só pra... Uhum. Só que também a gente resolveu tacar ali no programa de hoje, porque a temática deles nas letras também fala sobre como é ser discriminado no mundo, também é uma forma de protesto. Então, sem mais delongas, agora a gente vai tocar a primeira parte da entrevista e depois vocês chamam para o intervalo. Isso aí, depois vamos para o intervalo. Ok, agora eu vou ir para o aquário para ajudar o Molina. Então tá bom. Conhecimento, discernimento, cultura, sabedoria, eu sabia. Merda ao vento, raciocínio lento. Já estou até prevendo seus pensamentos, objetivos, adjetivos, taxativos, pronomes de tratamento. Bom dia, doutor, bom dia, caro jumento. Final do segundo tempo, sem treinamento, falta um entrosamento. Protocolei meus argumentos na fila do dia do pagamento. Então, Ivan, também tu é o Frieza, né? O Frieza do quadro. Quem são os integrantes do quadro e como é que começou a banda? Então, a nossa formação era de 8, porque a gente tinha um DJ. Hoje somos 7. E a banda começou em um projeto de escola, junto com alguns integrantes que até hoje fazem parte da formação, que foi o Jefferson Rodrigues, o Vitor Barreto, o Reinaldo Costa, que é o Jax. E as outras pessoas foram chegando depois, se agregando, como o Ricardo Barreto, eu, o Frieza e o Rodrigo da Lua. A banda existe há mais ou menos 16 anos, cara. Uhum. E vocês lançaram o primeiro disco nesse ano mesmo? Ou já 2012. Tiveram? Vocês faziam shows ou faziam algumas coisas pela Bahia ou pelo Brasil com o quadro? Sim, cara. A gente fez algumas gravações caseiras, feitas em home, em estúdio de amigos mesmo. A gente conseguiu fazer bastante show aqui na nossa cidade, na nossa região. A gente conseguiu tocar bastante na capital do estado, que é Salvador, que por sinal é onde concentra a maior cena hip hop da Bahia, né? Que estão as maiorias dos grupos. Aqui em Léo, aqui no sul da Bahia, a gente nunca teve uma cena de hip hop organizada, cara. A gente sempre criou nossos eventos, ligado a bandas de rock, a bandas de reggae, a DJs de música eletrônica. Então a gente sempre dividiu o palco com outras tendências musicais, entendeu? Uhum. Antes do quadro, antes de ter feito a banda. Até não, já o quadro. E já o quadro. Tu já fazia repente antes? Tu já fazia rap antes da banda? Então, o quadro, como eu disse, tem 16 anos de estrada. Antes do quadro, eu tinha uma banda que era uma banda de rock, mas já com influência de hip hop, com essas coisas de hardcore nova-iorquino e tal. É, a outra rapaziada, antes do quadro, tinha uma banda de reggae. Né? Uhum. E é isso, mas a gente basicamente começou a carreira mesmo de músico, frequentando os grandes palcos, abrindo shows de grandes bandas com o quadro. E como é que vocês misturam esses novos elementos, assim, do rock, até do reggae, pro hip-hop, que é esse som único que vocês fazem? É isso, cara. O hip-hop nasce disso, né, cara? A coisa do sampler te proporciona você escutar outras tendências musicais. É, a gente é de uma cidade que tá um pouco distante de tudo, né? Geograficamente, a gente tá aqui à margem, sacou? Uhum. E a gente sempre foi muito curioso, a gente sempre, como a gente não tinha acesso às coisas, então a gente sempre buscou muito isso, como Ilhéus na cidade portuária, pessoas que chegavam na cidade, tinham essas informações, que a gente sabia que tinha essas informações, a gente ia atrás, a gente buscava, né, cara? Então, assim, a gente acabou tendo acesso a outras tendências musicais, a outros estilos musicais, a gente sempre teve ouvido muito aberto, sempre teve essa preocupação de entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Porque o que é que os pretos de outros lugares estão fazendo, né? Como é que os pretos de outros lugares estão pensando e estão se manifestando, uhum, né? Seja no toque do tambor, seja no cinema, seja no teatro, ou seja num livro, entendeu? Então, a entrevista, né, com o Freeze da banda O Quadro, de Ilhéus na Bahia, que teve no, que a gente ficou devendo no Santademo passado, que foi o hip hop, né, especial hip hop. Tava muito bacana também. E outra aqui, né, agora que me passou pela cabeça, hip hop e o rap não existe forma de protesto também, mais violenta que o rap, né? A gente chegou tipo rock de protesto, mas o foco seria o protesto, tá ligado? Exatamente, então não existe nada, né, mais claro do que o rap pra protestar. E todo o movimento hip hop em si, né? Não, e é uma música falada, assim, ou seja, ela tem uma continuidade. Exato. Sabe? Ela conta uma história, às vezes. E... Diário de um Detento, né? Foi a música que vá... Diário... É isso aí, aqui estou mais um dia, né? Sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma gata. Também, mas... Hã? Tu é rapper também, né? É, nas horas vagas. Poliglota, eu sou rapper. Rapper, toca baixo, o que mais? Mas... Que não, né? Então... Você tá ouvindo Santadeu pelos 800 AM da Rádio Universidade. Agora são 14 horas em ponto, né? E a gente vai chamar 14h e a gente vai chamar o intervalinho. Você ouve Rádio Universidade de Santa Maria, ZYK292, 800 kHz, 10 kW de potência. Emissora integrante da Coordenadoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Santa Maria. UFSM, 14 horas e 1 minuto. Ô, seu Pedro, você consertou a cerca? Consertei. E preparou o pasto? Preparei. E marcou o gado? Marquei, sim, senhor. E também vacinou contra a febre aftosa? Seu Pedro? Não adianta cuidar de tudo e esquecer de vacinar o seu rebanho. A segunda etapa da vacinação vai até 30 de novembro para animais com até 2 anos. Pronafianos e pecuaristas com até 100 animais podem retirar a vacina gratuitamente. Procure a inspetoria do seu município. Secretaria da Agricultura, Governo do Estado. Promover a igualdade faz a diferença. Se tem algo que podemos falar sobre os campos brasileiros, é que eles estão em boas mãos. Mãos que trabalham tanto que produzem mais que alimentos. Produzem empregos e fazem do Brasil um país sem miséria. Mãos que receberam do governo federal o maior plano safra da história e com o apoio do Banco do Brasil produziram acima do esperado. Mãos que devemos cumprimentar para dizer obrigado, produtor rural. Banco do Brasil, cada vez mais bom para todos. A ONG Infância Ação, em parceria com o Centro de Artes e Letras da UFSM, promovem o Bazarte. É no sábado, dia 30 de novembro, das 2 até as 5 horas da tarde,

Faustão. Fazer minha mãe chorar no arquivo confidencial no Faustão. Comer as melhores bundas, suas queimadinhas da Plim Plim. Seu próximo convidado de Jaime Monjardim. Música no rádio, lota estádio, champanhe no camarim. Mil toalhas só pra mim, só pra mim. Mamãe, agora sou artista. Já não posso colar com os caras lá do alto da conquista. Esqueça que meu pai foi motorista e que a senhora já vendeu assinatura de revista. Agora sou celebridade, acima de Deus, do diabo e da verdade. Pensei aí os melhores carros, casas e iate, xerope na garagem. Já troquei de caridade, cirurgia na identidade. Cumpro com respeito ao card, até as velhas amizades. Um mau humor espontâneo, automaticamente trocado por um sorriso instantâneo. Adquira já seu kit fama e o sonho de acordar com uma nova beldade na cama. Eu trago o grindcore na manga, enquanto no rádio negro espera meu rap com samba. Quero ganhar dinheiro sim, de onde eu vim. Felicidade só com din-din. Arte como meio ou como fim, me torne stream. Responde essa questão pra mim. Ouvimos aí então o quadro com o valor de x ao quadrado e também a segunda parte da entrevista com o Freeze, né, da banda O Quadro, lá de Ilhéus da Bahia, na Bahia. Trimassa, né, a entrevista. Valeu, Léo, aí. Trimassa o som também. Trimassa o som também. Né? Como a gente tá falando, tipo, rock de protesto, mas a gente não precisa se prender só ao rock, tá ligado? Foi muito massa. Foi muito legal. O Gui agora vai chamar, então, o bloquinho dele. Garagem. Abre a garagem que hoje vai pegar fogo. É a garagem do inferno. Nossa trilha aí especial que o Molina colocou pra gente, que é inseto social, nada mais nada menos do que uma baita forma de protesto essa letra aí, né? Não tem nem, tipo, é uma banda aqui da cidade, então a gente aproveitou o garagem pra citar ela e tal, né? Pra colocar como também forma de protesto, né? Inseto social. E local, né? Uma banda local. Agora o Gui vai falar mais um pouco uma banda local também, né? Eu trouxe pro garagem, então, duas bandas locais. Uma que eu já tinha falado aqui uma vez. Eu sou meio suspeito que eu gosto da banda, enfim, gosto de toda essa parte da finaleira do 80 aqui da cidade, já falei também. Enfim, eu trouxe a Fuga e a TSF, Tijolo Seis Furos. Que é uma, enfim, uma banda de hard rock e uma banda de hardcore. Elas valem bem. Um parênteses que eu agora acabei de lembrar que também a Inseto Social e a TSF tocaram no show do Dance of Days. Sim, certo. Né? Lembrar a galera só. Certamente. Enfim, da Fuga, eu já trouxe ela aqui uma vez, quando eu falei do... quando eu retomei aquele troço dos anos do final dos 80, início dos 90, que até Renato Molina participou do CD, Elo 1, que foi uma forma de protesto, né, Molina? Que é o time desse nosso tag? Afinado. Enfim, mas o Elo 1, ele foi uma forma de protesto, né? Que foi tipo aquele primeiro CD lançado de bandas independentes, a primeira coletânea de bandas independentes do Brasil, tá ligado? E veio daqui e nós fizemos algumas bandas que estavam participando. Música. Entrando na vibe da música, tá ligado? Porque é muito bom, gosto de Molina. Mas enfim, falando da Fuga, ela foi uma banda que surgiu aqui em Santa Maria no final da década de 80. E ela traz aquela típica pegada hard rock, a típica pegada hard rock mais enfim, Estados Unidos, Inglaterra, enfim, daquele início dos 80, metade dos 80. Ela foi uma das principais bandas desse gênero na cidade. E se for parar pra pensar, analisar, do país ela também se destaca bastante. Tem bandas como Rosa Tatuada, que por ser da capital talvez tenha tido mais espaço na mídia e esteja mais ativa, mas a Fuga foi uma banda muito marcante na cidade, tocou nas rádios, embalou uns hits muito massa. Como eu disse, os hinos, né? Saudade é um dos grandes hinos da Fuga. É uma música muito bonita, a letra é muito bonita. O guitarrista, não vou lembrar o nome agora, enfim, qual deles foi. Ele compôs a música depois de um término de um namoro com 17 anos, assim, ele compôs Saudade, tá? Que é um hino. Que é um hino da cidade. Molina veio e se levantou. Provavelmente ele vai vir aqui agora. E lá vem o comentário, então. Não. Provavelmente ele vem aqui agora pra Rafael Hitzel. Isso, foi ele que compôs a música. Enfim, a Fuga ela lançou dois. Ela tem dois álbuns de estúdio. Que é o álbum homônimo, Fuga, de 89, e Crime ao Vivo, de 92. Ambos com uma qualidade que eu acho muito massa, eles têm uma pegada muito boa e os álbuns bem feitos. Aquilo como eu disse, ele faz aquela parte, faz parte daquele movimento independente ali, das bandas independentes do final dos anos 80, início dos 90, que juntou no L1, foi a Nossity, foi a Feeling, foi a Doce Veneno e foi a Fuga que fizeram o L1. E essa é Saudade. Da banda Fuga. Confusão de sentimentos, tristeza no olhar. Eu acho massa também quando essas bandas tocam, tipo Fuga, Inseto Social, Casa com Marrom tocou também. O pessoal novo curte, né? Bah, vamos lá, é uma banda local, meus pais curtiam, eles ouviam. Então, até quando tocou no DCE, quando fizeram o DCE aqui na UFSM, né? A galera pilhou mesmo, bah, vamos lá ver essas bandas antigueiras e tal. Mas Inseto Social toca bastante. Inseto Social toca direto. A Fuga, ela acabou aí, em 94 a Fuga acabou, enfim, acho que por briga interna, uma grampila ali e tal. E aí ela acabou. Mas o Pila, ele tá na atividade até hoje, né? Tu vê ele tocando, a gente viu ele tocando aquela vez. É de 98. Foi fundado em janeiro de 98, né? Uhum. Pois é. Enfim, a Fuga era formada por o Edson Crotó, enfim, Crotó, que é o Pila, Magrão Pila. Nos vocais, Rafael Hitzel e Zezinho Castiari nas guitarras. O Hitzel que foi o que compôs Saudade, depois de um término do namoro com 17 anos. E saiu essa. E saiu isso, tá ligado? Saiu. O cara tá no número. Esse hino da cidade. Ele adora essa. Ele adora no churrasco. Não, Saudade. Saudade demais. Saudade demais. E também o baixista Gonçalo Coelho. Então, a Fuga era formada por eles. E a Tijolo Seis Furos foi criada, fundada em 94. Tinha o Alexandre, o Alf, o Clóvis e o Frank na banda. O Clóvis era vocalista, mas depois de um tempo o Alexandre, que era que era guitarrista, também pegou o vocal. O Alf também pegou o vocal. Depois entrou o Romero e o Lucas na banda. É legal se tu for entrar no site deles, que tem uma entrevista que a Gabi, nossa querida Gabi, fundadora desse programa junto com a Lu, isso que ela fez com eles, que por sinal também saiu no zine dela. No Make Up Tits, eu acho que é o zine dela, acho que é esse mesmo. No Make Up Tits. Que é o zine dela. Tem uma entrevista, a entrevista tá no site deles, é bem legal de ver, sabe? Porque é uma entrevista bem. Bem de boa, bem levado, o cara tendo bom humor, então é bem legal. Ele fala sobre a banda, os lugares que ele tocou, assim, como é que é. E a cena independente, eu acho que foi puxar pro lado do hardcore até mais. Os caras tocam nos lugares meio trash, tá ligado? Eles tocam numas pauladas, tocam numa violência. Eu acho que é um. são bons lugares. Porque assim, não, são, né, ótimos, são lugares, bons mas lugares. São bolada. Mas assim, né, se tu for ver, a galera não acha legal fazer show de banda de hardcore em grandes lugares, entende? Espetáculo. Acho que tu perde. Porque perde o feeling da coisa e a galera gosta de pular, e gosta de se jogar. E aí, tipo, se matar. Enfim. Legal, certo, e é muito massa isso. Muito massa. E só que a galera não pode fazer isso em grandes lugares e com seguranças e essas coisas. Então a galera prefere montar o próprio show, fazendo um lugarzinho mais, né? Não, e não tem VIP, não tem prêmio. Todo mundo é igual. Fazer um parênteses, porque o show do Dance of Days eu não consigo não citar, já é a terceira vez que eu falo dele. Mas é que foi demais, cara. Será que eu gostei? Tava demais. Boa. A galera, no final, subiu todo mundo em cima do palco. Todo mundo. Eu achei que aquele troço ia cair, porque a galera começou... Isso é uma vibe muito massa, tá ligado? É triple interagir, né, meu? Tipo, banha no mesmo nível, a banda e a galera. Que tu não só curte o som, mas tu curte todo o show, tá ligado? Exatamente. Participa realmente do show. O ir, né, o show, não é só as músicas. Isso. Enfim, a TSF, ela também já foi... Cara, a TSF tocou fora daqui do Rio Grande do Sul, já tocou em São Paulo, já abriu o show do Ratos de Porão. Uhum, uma coisa interessante... uma coisa interessante foi que tinha um programa, extinto MTV, também extinto no caso, do João Gordo, que era o Gordo Agogô, que os caras da TSF mandaram um som, a tape pro João Gordo, e aí ele elogiou pra galera, sabe? Curtiu o som dos caras. E o Ratos de Porão é essa pegada hardcore, né? É uma banda, tipo... influente na cena nacional nessa pegada. Enfim, a TSF, ela tem... O próprio Alexandre falou na entrevista com a Gabi lá, que eu falei agora, que eles têm influências nos Ratos de Porão, no grupo de extermínio, GDE, Cólera e no Ramones. E uma coisa que eu fico também de comentar, que a galera dessas bandas fala sobre influência, mas na verdade elas falam muito pouco em influência. Porque elas gostam de criar o som delas. Certo. Não, mas é que, cara, não tem como fugir disso, tá ligado? Porque não tem como fugir de influência, mas é apenas um. Né, uma e muito do que tu compõe, o teu estilo é influenciado pelo que tu escuta. Exatamente. Às vezes até sem perceber, né? Sim, é automático. É automático, começa a tocar aquilo. Tem muita galera que critica isso, né? Ah, não temos influência, somos originais. Não, todo mundo tem. Não tem como. Mas é impossível fugir disso, né? Certo. E eu acho legal que a galera, toda essa galera da cena mais hardcore, cita Ramones e gosta de Ramones, por mais que Ramones não tenha aquela sonoridade hardcore, sabe? Ramones é punk, mas é aquele punk mais levadinho, é o punk bem inicial mesmo. Os caras foram precursores. E isso eu acho legal porque a galera tem influência nos Ramones, por mais que o som não seja parecido. Os Ramones fundaram todo esse movimento, né? Influenciaram Pistols, enfim, uma caralhada de banda. Isso é muito massa. Desculpa o palavreado. E outra coisa que eu acho legal também, que é bem marcante nessa cena hardcore, que o cara percebe por ver, por conversar, é a troca de zine, a troca de informação. Como é que era a troca de informação na época? Você pega, tipo, a banda como Raimundos, que tem essa pegada hardcore também. Eles tinham zines, eles entregavam zines nos shows, sabe? O cara da TSF, ele falou que tinha um zine também. Agora que tu entrou nesse assunto, eu lembrei da Feira do Livro Anarquista lá em Porto Alegre. Bom, vou aproveitar já que a gente tá falando disso, né? Mas muito legal que eu participei. Eu fui pra lá pra feira do livro de Porto Alegre e acabei conhecendo esse evento aí. A Andressa, nossa colega, tava junto também. E foi muito legal porque foi um espaço, assim, pra mostrar mesmo as produções independentes, sabe? Tinha um espaço que ficava pra debates, um espaço que ficava passando curtas-metragens feitas por anarquistas, todo dia ficava passando, e depois tinha outro espaço que tinha editoras independentes com zines e muitas camisetas e coisa assim, e uma cerveja artesanal tri boa, que a gente bebeu. Só um detalhe, parênteses. Não que eu beba, mas... bem legal, tava lá, e eles estavam lá trocando zines, distribuindo e vendendo livros a uns preços, tipo, muito baratos, que é muito legal dessa questão do hardcore também, né? Que os CDs eles fazem pra galera conhecer o trabalho deles, então eles vendem a custos bem mínimos mesmo. Certo, não é visando lucro, é mais o movimento, mais a letra, mais, tipo, disseminar a ideia mesmo. Exatamente, e foi bem legal, assim, só fazer esse comentário. E esse movimento zine é muito massa, sabe? Você gosta dos fanzines e dos zines. A Gabi, que é uma guria que realmente viveu isso, né? Ela falou até... Ela ficou um tempão, trocava informações com os caras de São Paulo, os caras de fora. Tem amigos que são conhecidos de revistas, enfim. Isso é um movimento bem legal, porque isso divulgava muito as bandas e os conteúdos. Mas enfim, agora a gente vai ouvir no bloquinho do Garagem duas do TSF, Tijolo Seis Furos. Ah, relembrei aqui. Por que do nome Tijolo Seis Furos? É muito interessante, porque por causa que Santa Maria tem muita construção civil até hoje tem, na época tinha muita. Aí os caras, vamos dar um nome que remeta a isso, vamos fazer uma homenagem aos pedreiros, enfim. Aí eles largaram um tijolo seis furos porque era o que era usado na construção civil. E já fica a TSF, uma sigla bem legal, as bandas de hardcore também tem essa RDP, Ratos de Porão, enfim, vai sempre com siglas e ficou bem legal. Enfim, a gente vai ouvir duas do TSF então, Discurso de um Parasita, Isto é Olho Seco, e duas da Fuga, Políticos e Crime ao Vivo. Rola aí, Molina. Meu povo, minha gente, se eleito for, eu prometo emprego e melhores salários para todos, saúde e segurança. Eu prometo que todos, mas todos sem exceção, terão casa, comida e roupa lavada. Casa com vida e roupa lavada, casa. cima de um palanque que promete sem parar. Aparenta ser sincero com seus gestos ensaiados e está rodeado de palhaços pagos pra aplaudir. Senhores respeitáveis, ouçam com atenção, eles ainda não pararam de aplaudir essa vergonha. Políticos, políticos, parem de falar e me ouçam, por favor. Políticos, políticos, parem de falar e me ouçam, por favor. Políticos, políticos, parem de falar e me ouçam, por favor. Políticos, políticos, parem de falar e me ouçam, por favor. Poder, pra quem eu grito, quem é que vai nos proteger? descer, cria o fim, abusos do poder. Pra quem eu grito? Quem é que vai nos proteger? A gente tava ouvindo agora um som da banda Nossa. Nossa, nosso querido Renato Molina nos vocais. Ah, demais. Sim, demais. Que onda, detonando. A gente ouviu também... A gente ouviu duas da Fuga, Crime ao Vivo e Políticos, ambas do álbum Crime ao Vivo. Isto é Olho Seco e Discurso de um Parasita da TSF, que vocês... Enfim. E também a gente quer mandar um abraço pro Alan Mensch, né? Ele tem o disco da banda TSF e tava nos ouvindo, então valeu aí, um abração e obrigado por interagir. Até pra deixar livre, né, pessoal que... A galera que quiser chegar, conversar com mandar, a gente. Mandar som, comentários e coisa, valeu. Um abração, Alan. Um abração. É, isso de mandar som é muito legal porque a gente pode divulgar, a gente tem que divulgar, tá ligado? Eu trouxe as duas da cidade aqui porque realmente eu acho legal essa cena da cidade. A cidade tem bastante coisa, Santa Maria é uma cidade que tem coisa, sabe? Tem coisa pra mostrar. Então a galera que quiser mandar som, mande, interage. Isso aí. E agora a gente vai para a parte final do nosso programa, né? A gente vai fazer um debate aqui na mesa, né? Sobre essa questão do rock de protesto, os movimentos e tal. E aí a gente vai chamar todo mundo para a mesa, né? Nada mais, nada menos que... Chegou o Leozinho. O Leozinho. E o Léo. Grande Molina. Chegando aqui, não chegou ainda, na verdade, né, galera? Ele está chegando. Está chegando. Todo mundo na mesa. Olha a carinha, olha a carinha. Chegando. I will be back. Boa tarde, Molina. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo no Santa Demo. Que é uma grande satisfação dividir a mesa com vocês e falar um pouquinho, né? Desse. Mais do que simplesmente um ritmo, né? A gente fala que rock and roll é um ritmo. Mas muito mais do que um ritmo, o rock and roll tem o emblema da, vamos dizer assim, do cara que não, das pessoas que não se conformam com aquilo que é definido há séculos e séculos como a ordem normal das coisas, como padrão, né? Assim tem que ser, ou Suspeito Zaratustra, ou algo que vale, enfim. E é bem nessas, né? O rock and roll começa como uma forma de protesto por si só, né? Ele é um protesto. Ele é um protesto por si só. Ele não precisa ser rock de protesto. O rock é um protesto. O rock por si só é um protesto. Ele permeia a história do mundo desde que foi criado. E é interessante observar que o rock é daqueles ritmos, é daqueles gêneros musicais, é daquelas formas de música que ele se mantém incólume. Entra moda, sai moda, e o rock continua impávido. Ele passa, ele perpassa, ele ultrapassa. Isso do entra moda, sai moda é legal, porque tu percebe bastante a diferença do som dos 70, pros 80, pros 90, pro rock 2000, mas ele continua. Rock. E passa a voga. Rock. Passa a voga, passa a moda, e sempre a mensagem vai ser a mesma. É, o que eu acho interessante também, o bacana do rock, é que ele passou a criar estradas, né? Dentro dele próprio, dentro do caminho do rock, ele começou, ele achou melhor. A árvore rock and roll deu vários galhos, e esses galhos deram flores, deram frutos, e as sementinhas foram caindo ao redor e foram indo para outras terras. E foram dando origem a outros movimentos, outras maneiras de se expressar, né? Até chegar aos dias de hoje, né? Até o próprio movimento hip hop, que de alguma maneira tem um pouquinho, um genezinho do rock and roll lá dentro, né? Como eu costumo dizer sempre, eu não tenho dados, essas questões estatísticas, eu sou um cara analfabeto, vamos assim dizer. Mas eu tenho uma leve impressão que a música mundial, pelo menos hoje, contemporaneamente falando, o que seria contemporaneamente falando? Isso já é um problema. Mas enfim. O cara dentro é outro assunto, assim. É, pois é, enfim. Eu tenho a impressão que por volta de 80% da música mundial é negra. Obrigado. Graças às forças da natureza. E que cada um use essas forças da natureza com a alcunha que quiser dar. É que também o blues veio de quem estava sofrendo, né? Veio de quem estava sofrendo, colhendo algodão lá nos Estados Unidos. E quem dirá também que ele não veio da África? Porque ele veio. É, eu acho que Mama África é a grande responsável por tudo isso. Por tudo isso. E o pior de tudo é que existe preconceito ainda, né? Pois é. O pior de tudo é que ainda existe. É, mas aí entra a questão dos interesses. É, sempre os interesses. Não, eu acho tão legal, tu falou, né, dessas vertentes que o rock... Eu acho tão legal essa variação que tem com os mesmos instrumentos, talvez adicionando outro teclado e coisa, mas o rock, ele vai se transformando, sabe? E é tão legal, né, tu ver isso, diferentes estilos e diferentes maneiras de compor uma música e do som de uma música. Então. Certo, isso é genial. O rock é mutante, né? É muito mutante. Um eterno mutante. Eu acho que é por isso que ele consegue permear, ele consegue atravessar. Como ele se muta... Como ele é meio virótico, né? Ele vai se moldando. Vai se moldando, vai indo. Legal, mas é legal que ele tem uma essência, uma coisa que tá sempre presente, sabe? Que nunca vai sair. A essência do rock and roll é de contestar. Uma guitarra distorcida por si só já... É contestadora, né? Porque é contestadora. A guitarra por si só já foi contestadora para os caras do violão clássico, entendeu? E tu não precisa nem de um pedal de distorção. Tu simplesmente pega e frita as válvulas lá e dá aquele corte. Dá-lhe no ganho. É a válvula fritada. É. Não se fala mais nisso. É diferente do que tu vê um violonista asturiano com sua guitarra. Com o seu violão de 7 cordas, tocando mais o básico do Paco de Lucía, e depois vem um guitarrista só com o amplificador e taca ali um sol. Muito embora, sozinho. Muito embora um asturiano não subestime. Sim. Um asturiano com um violão de sete cordas. Nunca subestime. Nunca subestime. É não subestimar ninguém, né? Nem, obviamente. Nem guitarrista simples e nem um asturiano com violão de sete cordas. Até porque o próprio rock and roll utiliza-se de violões. Certo. O violão também tem no seu arcabouço, dependendo de como você toca ele, ele traz um quê de indignação, um quê de protesto. Dependendo de como você toca. Legal do violão que tu escuta ali, tu escuta as cordas ali, não tem? Verdade. Então isso, o jeito que o cara vai tocar perpassa muito pelo violão, né? É um instrumento que passa a ser quase que uma extensão do seu corpo. É. Exatamente. Não que a guitarra não seja mais ou menos isso, mas ela tem outros fatores que envolvem a parte elétrica e tudo mais. Que criam esse lado mais vigoroso, mais nervoso. Exatamente. Mas a propriedade de Magic, teve o Sebastian Bach, se não me engano, fez, não foi? Que descobriu os acordes lá que a igreja proibiu e depois os tritons. Mestre Johann Sebastian Bach. O homem dos acordes satânicos, segundo a Santa Igreja Católica. O que foi influência pro querido Tommy Iommi, né? Aí vem o pessoal ganhou um prêmio agora há pouco, né? Exato. Merece muito, merece muito. Esse é bom, muito bem colocada essa. Muito bem pontuado isso aí. Eu acho estranho, né? Tommy Iommi acaba de ser premiado pela Universidade de. Em Londres, eu acho. Não lembro agora, mas é uma das grandes universidades britânicas. Há um tempo atrás, antes de partir para o andar de cima, nosso mestre nos tecladinhos, master on the keyboard, Sr. John Lord, ganhou o título honoris causa da Universidade de Leicester, a cidade onde ele nasceu. Nenhum deles tem formação erudita. Por que será que um Tom Jobim? Por que será que... Que mais? Aí tem mais gente. Por que será que um Arnaldo Antunes? Certo. Por que será que um Ricardo Silveira, um Elmir Deodato, brasileiros, não tem? Um Egberto Gismonti? Não tem, não lhes é dado. Um Hermeto Pascoal? Um Hermeto Pascoal. Não lhes é dado um título também de honoris causa no Brasil. Por que a cultura, a arte não é tão bem vista assim, né? Estamos muito longe das capitais. As verdadeiras capitais. Pra quem é Gessinger, né? Também diria Humberto Gessinger. Pra quem não é íntimo, também John Lord é o tecladista do... Bourbon. Ex-tecladista. Do Roxo Profundo. Muito, né? O mestre da Leslie Box. Agora que vocês falaram do Humberto, Engenheiros também, como era um garoto como eu, vi os Beatles, Rolling Stones, é um rock de protesto, né? Lá a gente ouve os... Que na realidade é uma versão, né? Sim, exatamente. De uma música italiana. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones. É verdade. E é demais, é demais. Esse movimento do rock, enfim, qualquer música de protesto é muito bonita. Eu acho muito massa, porque é aquela coisa muito do pessoal que o cara coloca. Só que é legal porque ela fecha com as ideias de um monte de pessoa, um monte de gente. Se for ver o Rage Against, que é a nossa trilha hoje, o show dos caras, nossa, as pessoas elas vão a um patamar, assim, um nirvana quase espiritual, tá ligado? Porque os caras detonam. Apenas um detalhe, voltando um pouquinho à história do Era o Garoto Como Eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, tem uma singularidade essa música, porque ela é uma música de protesto, é uma música de um italiano no papel de supostamente um amigo de um soldado norte-americano que vai para a Guerra do Vietnã e morre. E essa música é gravada no Brasil pelos Incríveis em plena época da ditadura e estoura. Uhum. Eu tenho medo de perguntar por que que essa música passou e todo mundo cantava e pulava pela resposta que dariam. E por que que essa música fez sucesso? Por que que ela não foi censurada? Verdade. E também pensar assim, em outros países, assim... Por que tu pensa assim, que um cantor legítimo em sua posição e legítimo nas posições que ele, que ele transmite. O Victor Jara. Grande Victor Jara. Como é que... Grande Victor. Que o Sousa se está nos ouvindo. O que que se passou, adora na... O que que se passou na cabeça de um país assim que viu uma personalidade influente na Nueva Canción de Chile? De Chile. Que foi morto no estádio. Pois é. Pela ditadura. É vero. Pois é, mas é que aquela velha estoda, aquela velha coisa assim que eu acho isso muito interessante. O artista, principalmente o músico, de uma maneira geral, é sempre visto como um marginal. E acho bom que se diga que marginal é quem está à margem de. É bom que as pessoas não confundam a palavra marginal com bandido. As pessoas às vezes utilizam uma e outra palavra como sinônimos. Não é. Não é. Não é uma coisa correta. Não é correto. Mas é também interessante que esse mesmo marginal, ele é visto como o inimigo mais perigoso do Estado. Sempre. Lennon? Como é que ele foi visto nos Estados Unidos? Não foi visto de uma maneira boa. Nem um pouquinho. Mas enfim. Realmente, os caras não são bem vistos. Acho que os caras nunca são bem vistos. Né? Não, porque mas são os caras que têm a são visão os caras que têm além do alcance. Tem aquele dedinho cutucando ali. Sobre as formas de arte, o que tava falando sobre cultura e tal. Não, formas de arte, né? Mas vai pedir para um engenheiro fazer o trabalho dele de graça por um tempo, porque ele tem que mostrar o trabalho dele para depois ser reconhecido, para ver se ele vai fazer isso, né? Sim. Então, coloca essas profissões mais comuns no lugar de, mais de, triviais. De artistas. É incrível, eles nunca vão fazer essa troca. O médico ali vai trabalhar um pouquinho de graça para as pessoas, né, reconhecerem o trabalho dele e depois darem o devido valor. Duvido alguém fazer isso. Duvido também. Mas isso é até bonito do rock and roll e da música em geral, porque isso parece que engaja mais a pessoa. Com exceção dos Médicos Sem Fronteiras. Ah, é. Há que se fazer parênteses. Um parêntese muito pontualíssimo. Sim. E très important. Exatamente. Eu tava lembrando agora aqui do ACDC que fala It's a long way to the top if you wanna rock and roll, que é justamente isso que tu falou, que é difícil se reconhecer, sabe? Tipo, se for do médico, tá, vai fazer um trabalho de graça, não vai. Enfim, com parênteses da minha parte. Que é difícil o cara ser músico, né? O cara tem que suar a camisa. Tem que batalhar Molina muito, tem que... Lançou junto o EP, que eu falei agora, a coletânea. Como é que foi, Molina? Isso é uma dúvida que eu tenho quando eu tava ouvindo, né? Eu sempre pensei em perguntar como é que foi esse... É que quando tu é jovem, quando tu é mais jovem, tu tem como objetivo que tudo é possível, sabe? Então tu acredita em tudo, tu quer fazer as coisas, sabe? Ainda que tu saiba que tu não tem certeza se aquilo vai dar o resultado que tu quer, mas o que eu acho mais importante é tu saber que tu fez o trabalho, tu colocou o trabalho teve uma aceitação, foi pontual. Hoje é considerado uma raridade e eu sei de gente que procura esse disco em tudo quanto é lugar. Eu sei também de fato que aconteceu no estúdio, hoje Estúdio Sonar, antigo Estúdio Master, com o Paulo Rovedo, o Paulinho, de telefonar N telefonemas, ainda hoje acontece, das pessoas perguntando se ele ainda tem o disco, se não tem mais o disco. Então eu acho que ele cumpriu a sua função. Eu acho que o Elo 1 cumpriu a sua função. As músicas estão aí, o trabalho está aí. Hoje em dia, claro, quando tu tem um crivo, tu vai aprendendo mais. Tu percebe que poderia fazer assim, poderia fazer assado. Mas aí já é outro tempo. Aí você já está descaracterizando algo que tinha o valor e que continua tendo valor. Por quê? Porque ele demonstra, ele marca uma época, uma situação. E assim ele tem que ficar. Pelo menos Esse é o meu entendimento. Uhum. Entende? É, você pega um... Você pega o disco With the Beatles, o original, em bolachão, bota pra escutar. E você pega a remixagem, remasterização da box que foi lançada em 2009, é, com todas as tecnologias modernas. Bacana, você vai ouvir detalhes que você não ouvia, que você não ouve no bolachão. Mas já não é não mais é a mesma coisa. A época. É uma outra história. Ali já, já está a ação de outras tecnologias, buscando, sim, detalhes que não apareceram, que são interessantes do ponto de vista técnico para observar. É, olha, era assim, ó. Vai, aí não deu para entrar. Mas você, quando você ouve, quando você larga a agulha no acetato e você ouve aquilo que foi gravado na época, ali está a história. Ali está a história. E há que se entender bem isso e separar as duas coisas. A tecnologia tem a sua função? Claro que tem. Ela vai estar marcando a história de hoje. Assim como a tecnologia da época marcou a história que se tinha na época. Uhum. Isto é história. Não se pode esquecer esse caminho. Não se pode esquecer esse caminho. Tem que se manter a memória viva. Isto é o importante. Isso é o que formam as civilizações, os povos. E isso, nós brasileiros, não temos uma boa memória. Não temos bons costumes. Precisamos aprender mais. Desculpe se divaguei. Não, nossa, capaz, Marina. Uma devagada necessária, nossa, cara. Devagada, obrigado pela... Ótimo, devagada. Pela participação. Valeu um valeu, monte. Valeu obrigado mesmo. Muito. Estamos estourando o horário já? Estamos aí na finaleira. A gente vai fazer um programa só com Molina, tá ligado? Especial Molina. Especial Molina. Renato, você eu tenho um comentário pra fazer do que ele tava comentando, bem rapidão, assim, já, só pra encerrar. Mandar um abraço pra Laura, porque a Laura fala muita expressão, jovens que creem no rock. E hoje em dia nós temos muitos jovens que creem no rock. Então, um abraço, Laura. Jovens, e a gente não tem mais tempo pra nada, que o Santa Demo vai ficando por aqui. Então, pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, que é o facebook.com/santademo, nosso e-mail santademo800am@gmail.com e o Twitter, que é o twitter.com/stademo. Então pode mandar sua sugestão, isso, seu mão direita, e é isso aí. Ou chega pra gente mesmo no Facebook, tá lá, nós estamos, entra na página do Santademo, tem fotinho nossa lá, isso aí, vai só